さい。 Mais uma chance, talvez. Nessa vida, quem sabe no recomeço tá o segredo que precisa. Nunca é tarde pra mudar. Na humilde retornar, fazer o que mais gosta. Novas metas alcançar. Chega de recuar do futuro. Ainda tem medo, mil razões, mil amores. São pra ti que o desapego, o tempo não para. E a gente não é mais moleque que pode passar as tardes o dia inteiro queimando os beck. Eu sei da saudade dos amigos, dos colégios, das turmas do recreio e dos rascunhos no caderno. A professora falava, acreditava no talento dos desenhos que fazia. Matando sempre o primeiro período da vida, que faz a gente repensar da onde a gente chegou e o que ainda vamos conquistar. Se tá difícil, bota fé que nunca vai ser tarde. Mas dessa vez aproveite a vida, mas todas as suas partes. Babilônia em overdose, consumidora de mentira, o mal e metamorfose. Crescer nos guetos da cidade, se aprende todo dia. Fazer por merecer a mão que é estendida. Compreender, aceitar as coisas que não vão voltar, mas que sirva de lição pra nunca mais errar. Vai lá, bota o beat, se é desse jeito que consegue, então que seja um aprendizado a cada track. É nosso jeito de dizer, se expressar de forma única. Manifestar o bem ao próximo com a nossa música. Cê sempre acreditou, teus amigos também, na capacidade e inteligência que com certeza ainda tem. Chega de imaginar, faça as coisas acontecer pra depois poder dizer que isso sim é saber viver. Não desista dos seus sonhos, mas viva a realidade. Positividade, sempre muita luz nessa nova fase. Inteligência pra manter. West Side.